Oi, bom dia. 6312. Bom dia, continua a Passou e travou, 6312. 6312, livre pouso, pista no 0, vento 150 graus com 119. 6312, livre pouso. Xanai 6312, solo 16, direita no Oi, Salvador, azul 9978. Vai precisar do localizador. Azul 9978, deixa eu tímetro no 08. Continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, pistão no 0. Azul 9978. Autorização de pouso, azul 9978. Azul 9978, livre pouso, ficha no 0, vento 140 graus, 099. Livre pouso, azul 9978. Prossiga, patrulha 03. Gente, autorizado o táxi até a interseção da 107. Quando lá, reporta pronto para decolagem. Está autorizado para ficar atento em breve da zona curtíssima final do 1-0. Autorizado 03, vento no 40 graus, 099. Azul 9978, sua esquerda tem um tráfego que irá decolar com o pronóstico, não interfere com sua aproximação. Eita, azul 9978. America 239, flow 110, flight. America 239, QNH 1018, continue approach and bite the lens. Azul 9978, solo 27, livre à direita, chama solo 121 no décimo 1. Solo 211, azul 9978. O patrulha fora do sol. Patrulha 03, solo do sol 28, vai chamar controle em 119.8. Poder confirmar o estimado de voo? O patrulha, a princípio, vai ter que fazer um pouso nas proximidades da nossa superintendência, lá na BR-324. O estimado para retorno deve ser em torno de 2h30. Gente, patrulha. American Line 239, Spirit Land, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land, American 239. No ponto de espera da 1-0. 5384, mantém parcela da 1-0. E manter posição 35384. Mike Bravo de Forra, me livra essa marcha, um contato. A Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0-353-84. American Line 239 on the ground at 3-1. Right turn and contact the ground 1-2-1, this mode 1-1-1-1, American 239. Down to Mega 239, we're clear 10, 4811. 0 graus, 10 noite. Livre decolagem para o 35384. Mike Bravo uniforme, autorizado TAR 70, som 97, reporta para ingresso na pista 1735. Tip 5384, decolagem 33, aciona transponder 5063, fechando o controle 119.8. 5063 vai chamar 119.8. Bravo uniforme, aí mantém cabeceira 17, aporte pronto. Salvador, tá 3859, bom dia. Transfere. Passando o Índia Serra, baixa outra volta, tem um campo à vista. Então, 3859, bom dia. Gente, altímetro no 0 no 8, livre pouso, pista no 0, vento 140 graus, 092. Autorizado, pouso na 10018, tá 38. Mike Bravo informa, mantenha a posição. Mike Bravo informa, sou autorizado a decolagem, pistão 17, o vento 140 graus, 099, está atento ao estilo de turbulência, dois bois ao tanque, pousa 110. Então, 3859, solo 37, livre direita, chame solo 1, 2, 1, décima 1, frequência do solo. 1, 2, 1, 1, 7, 3, 8, 5, 9. Salvador, bom dia, TAM 3304, estabilizado no curso localizador. TAM 3304, ajuste altímetro no 0 no 8, continua aproximação, aguardo autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 3304. Mike Bravo, uniforme decolado aos 38, chame o controle em 119, décimo 8. 19, 19. TAM 3304, livre pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Pouso, Solo 0, San 3304. São 3304, Solo 42, líder direita, chame Solo 121, decimal 1. 2, confirma, 291, 2119. 121, decimal 1. 211, obrigado, bom dia, 3304. Salvador, bom dia, Gol 9083, só espera pronto. Gol 9083, abriu a condição de alinhar e decolar sem parada. Mais 40 segundos aproximadamente. Gente, reporte totalmente pronto então, Gol 9083. Jamboque Azul. Tem autorizado inicial. Foz Azul inicial. Tem autorizado o final, piloto. Azul, final piloto. Sim, está autorizado pelo óbvio, sem bloque azul. Bloque azul, reporte base. Reportar azul. Bebê. Bota azul na base, cais, trem, baixado travado, flap roll. Bem secado, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 099, já bloque azul. Faz azul. Azul 2, base, trem, baixado travado, flap roll. Bem secado, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 099, azul 2. Uma tempo antes era do 90, gol 9083. Eu falo controlador 249. Bom, 9083, alinho, mantém cabeceira no zero. Chamo o Sol em 121 no décimo 1, no Zemboc. 121 afirmo, 121 no décimo 1. Salvador, Mike Eco Delta, passando situação na prolina porta. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final no zero, reporte 917, vai ser atrasado. Está presente, comando a esquerda para o mato, pela direita do 917, reportará a situação na final, 917. Azul 2, o Sol 50, vai ligar à direita e chamar o Sol em 121, décima 1. Gol 9083, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 099. Pista de decolagem, gol 9083. Bom dia, 3179, mantém o ponto zero do no zero. O 9083, decolada 52, no controle em 119, décima 8. 198, boa. Então, 3179 ali, mantém, cabeceira 10. Mantém 10, 3179. Marco Delta vai girar base para a final da 17 pela direita com o trem baixo travado. 10, Marco Delta autorizado girar base da 17, já tem livre pouso. O vento no 40 graus, 089. Sim, gente, livre pouso na 17, Marco Delta. Gente, azul 4299, mantém o ponto de espera da 10. Nossa, autorizado decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 099. Decolagem autorizada, 010, 3179. Excelente, Mike com Delta, considero o solo 56, estacionar a parte 4, frequência livre. Jan 3179, decolada 56, chame controle em 119, decimal 8. 119, decimal 8, 3179. Informe que irá manter o ponto de espera devido à aeronave que decolou. Sua frente possui a mesma saída que o senhor. Salvador, bom dia. O Sinai 6311, uma milha do externo, e ali é. O Sinai 6311, bom dia. Gente, última turno 08, livre pouso, pista 10. Vento 130 graus, 109. Livre pouso, Sinai 6311, pista 10. Torre Salvador, bom dia. Gol 1960, 3 milhas do Índia Serra, baixar a travada. 1960, a gente ultima turno 08, continua a aproximação e aguarda pista livre. 3860. O Azul 4299 viria condição de alinhar e decolar sem parada quando autorizado. O Azul 4299 copiou a torre. Negativo, tem condição de decolar de imediato. Gente, alinha e mantenha divisando manobras, o 4299. Sinai 6311, solo 1200, livre direita, chame solo 121, décimo 1. Livrão 211, 6311. Azul 4299, o vento no 40 graus, 12 nós, está autorizado a decolagem, pista 1 no 0. Decolagem no 0, 4299. Zero, livre pouso, sistema 0, vento no 40 graus, 1119. Livre pouso no 0, gol 1160. No 4299, decolado 02, time controle 119, decimal 8. 198, 4299. Chamando Salvador na 1208, Salvador opera na 1198. Boa! Zero, solo 04, livre direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 21, 160.